2-2. Passarela 2222, Apollo 2, libera direita, mantenha escuta, cruze Alfa, via Taxi Kilo, parte 3, posição 4, Romeo. Alfa Kilo, parte 3, Romeo 2223. Confirma a posição para o passaria do 2222? 4 Romeu. 4 Romeu, graças. Badu, bom dia, Sideral 9973. Sideral 9973, mantenha escute agora de conta. Sideral 9973, copia. Copia. Autorizado Guarulhos, nível 360, via PS1 na 0, Tetaubaté. Pode vir a rota do plano. Decola a pista na 0, após a decolagem, curva direita, perfil de saída São Bruno, Leda Mótima. Aceno transponda 5041, controle 120, decimal 8. 360 Guarulhos, uniforme Zulu 10. Até Taubaté, depois segue rota, decolando da 10, curvando direita, Sambo 1, Leda, Mótiva, e 5041 transpone, 208, controle de saída, Sideral 9973. Sideral 9973, procedimento correto, reporte pronto, pushback, acionamento, 43. Vai reportar, Sideral. Para pushback, acionamento sideral 9973, parte carga. Autoridade sideral, chama o táxi. Chama na táxi sideral 9973. Para o táxi sideral 9973, alterna Galeão, tem 4 horas e 40 de autonomia e 2 a bordo. Desculpa, táxi em frente, segunda direita, via táxi Índia, ponto de espera, chame pronto, ajuste 1015. 1015, livre táxi, chama pronto, ponto de espera, 019973. Sideral 9973, está aproximando o ponto de espera na 10, está pronto. Tem Sideral 9973, autorizado a ANZ colapso, está na 0, vento 1,00 graus, 099. A linha cola na 10, Sideral 9973. Na 10, Sideral 9973. Geral 9973, decolada 08, no controle Salvador, 120, 180, bom voo. 208, obrigado, um bom dia. O controle, bom dia, Sideral 9973. Sideral 9973, bom dia, contato radar, vou para o nível de voo 360, vou em direto Leda. Está presente, direto Leda, muito obrigado, subindo 360, Sideral 9973. Federal 9973, chama o Recife, em 128, decimal 35. 2835, vai chamar, bom dia, Federal 9973. Bom dia. approach good morning 2170 with echo information. 2170, Skokie Island, maintain heading east up. Intercept Blue Med 1 arrival, descend 4,000 feet, QNH 1015. So descend to 4,000 feet, QNH 1015, east up, heading to intercept Blue Med arrival, 2170. Salvador, boa noite, né? 3520, informação essa. 3520, boa noite, acione identificação, autorizado via chegada Blue Med 1 para o nível de voo 050, ajuste no 095. Certo dia, Blue Med 1 para o 050, 3520.